Fecheiro 42, página 374. Partiu no ar fresco da manhã, satisfeito por ver que o solo era tão arenoso que não se transformaria em lama. Quando chegou ao ribeiro, no local onde os fuzileiros tinham colocado três pedras para poderem passar a vau, viu de relance corpos negros e nus a montante do regato, com um forte odor a peixe podre. Não era, portanto, imaginação sua. Tinham-lhe dito que os índios cheiravam ao óleo de peixe, tal como a lama de Bristol. Como não se aproximaram, saltou as pedras, deu meia volta e encaminhou-se para o acampamento maior, no lado poente da enseada, onde já se encontrava a maior parte dos condenados e onde todas as condenadas seriam alojadas. As mulheres estavam ainda a desembarcar, em grupos reduzidos de cada vez. Lá estava também a tenda do hospital, as tendas dos fuzileiros, as dos oficiais e a do Major Ross. Reparou que, daquele lado da enseada, os condenados viviam em tendas, o que significava, simplesmente, que estas não tinham sido trazidas em número suficiente nos navios. Assim, ele e os restantes 100 condenados tinham sido relegados para o lado nascente, mandados construir os abrigos possíveis, longe da vista e longe do coração. Posso falar com o Major Ross? Perguntou uma sentinela de guarda à enorme tenda redonda. O fuzileiro, desconhecido de Richard, olhou-o de alto a baixo com ar de desprezo. Não, disse. É um assunto urgente, insistiu Richard. O governador-tenente está muito ocupado para receber pessoas como tu. Então posso esperar até que ele tenha tempo? Não, põe-te a andar. Como te chamas? Richard Morgan, número 203 do Alexander. Mandam entrar, disse uma voz lá de dentro. Richard entrou num espaço bem iluminado, com os panos de tenda abertos de todos os lados e com o chão de tábuas de madeira. Uma cortina interior dividia-o num gabinete e naquilo que provavelmente seriam os aposentos do major. Este estava sentado a uma mesa articulada que lhe servia de secretária e, como era habitual, sozinho. Ross desprezava os seus oficiais subordinados, tanto como a tropa, porém defendia os direitos, autoridade e dignidade do corpo de fuzileiros contra os que vinham da Marinha Real. Considerava o governador Arthur Phillip um louco, pouco prático, e deplorava a brandura. Que se passa, Morgan? Estou do lado nascente, senhor, e queria discutir um assunto. Então, é uma queixa? Não, senhor, apenas um pedido. Richard olhou nos olhos, consciente de que deveria ser uma das poucas pessoas em Port Jackson que apreciava bastante o pitoresco major. Que pedido? Não temos nada com que construir os abrigos, senhor, exceto algumas machadinhas. A maioria conseguiu erguer uma espécie de estrutura, mas não podemos cobri-la com ramos de palmeira se não tivermos fio para prender. De boa vontade, dispensaríamos os pregos, mas não há nada para fazer buracos, serrar ou martelar. O trabalho seria mais rápido se pelo menos tivéssemos algumas ferramentas. O major pôs-se de pé. Preciso de caminhar. Vem comigo, disse lacónico. Tens a cabeça no lugar, continuou, enquanto saía da tenda à frente de Richard. Reparei quando foi do problema das bombas do porão. És um homem sensato e nunca te lamentas. Se tivéssemos mais como tu e menos como a escumalha que vem de todas as cadeias de Inglaterra, esta colónia poderia vingar. Enquanto acompanhava o passo rápido do major, Richard concluiu que o governador-tenente não tinha fé naquela experiência. Passaram pelo acampamento os fuzileiros solteiros e aproximaram-se das quatro tendas redondas onde viviam os oficiais. O tenente Shearp estava sentado à sombra de um toldo do lado de fora da habitação do capitão James Meredith, na companhia deste, a beber chá por uma bela chávena de porcelana. Levantaram-se ao ver o major. mas a sua atitude sugeria o desagrado que sentiam pelo franco e malicioso comandante. Todos o sabiam, incluindo os prisioneiros, ateadas como rum e vinho do Porto, as divisões nas fileiras dos oficiais davam lugar a discussões, tribunais marciais e sempre em oposição a Ross, que mesmo assim tinha os seus apoiantes em certas ocasiões. As serrações já estão a ser construídas? Perguntou o major, num tom gelado. Meredith apontou para trás. Sim, senhor. Quando as inspecionou pela última vez, capitão-tenente? Ia agora fazê-lo, depois de acabar o meu pequeno almoço. De rum, em vez de chá, já reparei. Bebe demais, capitão-tenente, o que o torna conflituoso. Não discuta comigo. Sherp cumprimentara e desaparecera, para voltar logo a seguir com uma que gregas. Pronto, Morgan, leva-o. Foi um dos teus homens que o ganhou, segundo me disseram. Soltou um risinho. Não consigo lembrar-me de nada. Com vontade de se enfiar pelo chão abaixo, Richard recebeu de Sherp o alegre cachorrinho e seguiu o Major Ross até ao Oval. Vais levar o bicho até ao comissariado? Não. Se encontrar um dos meus homens, senhor. O nosso acampamento fica no caminho, disse Richard, com uma tranquilidade que não sentia. Parecia estar sempre presente quando o major repreendia outras pessoas. Bom, já é tempo de eu visitar os excedentes. Indica-me o caminho, Morgan. Richard conduziu-o, agarrando o irrequieto MacGregor. Vai sobreviver apanhando ratos, disse o major, quando chegaram à dezena de abrigos dispersos por entre as árvores. Este sítio tem tantas ratazanas como Londres. Entrega isto ao Joey Long, disse Richard, passando MacGregor para as mãos do espantado Johnny Cross. Conforme verá, senhor, erguemos uma espécie de estrutura. Mas creio que o condenado Crowder teve uma ideia melhor para as paredes. O problema é que, sem ferramentas e sem material, o trabalho prossegue a passo de caracol. Não sabia que havia tanto engenho entre os ingleses, foi o comentário de Ross, ao observar tudo cuidadosamente. Quando terminardes aqui, começareis a construir outro acampamento, entre este sítio e a Quinta do Governador, num local que já está a ser limpo e preparado para o efeito. Se não arranjarmos vegetais, o escorbuto acabará connosco. Há mulheres a mais, do lado poente. Vou dividi-las e mandar algumas para aqui. O que não quer dizer intimidades, Morgan. Percebeste? Percebi, senhor. Prosseguiram até ao comissariado, onde ainda reinava a confusão. Os cavalos, o gado e outros animais tinham desembarcado e estavam metidos em barricadas de ramos amontoados, erguidas à pressa, com um ar tão infeliz como as pessoas. Fraser, disse o governador-tenente, entrando na enorme tenda, és o retrato típico do irlandês idiota. Nunca ouviste falar de método? Que pensas fazer com esses animais, a menos que os ponhas a pastar? Comê-los? Não resta milho e há muito pouco feno. Não és um contramestre, és um idiota. Como não há nada para os carpinteiros fazerem, até que tenham madeira, manda-os imediatamente construir cercados para os animais. Encontra alguém que saiba distinguir se as pastagens são boas e manda construir lá os cercados. O gado terá de ser apascentado e os cavalos, piados. E Deus te acuda se fugirem. Onde estão as listas das coisas que vieram em cada um dos navios? Se é que sabes, se já foi tudo desembarcado. O tenente Fraser não conseguiu fazer aparecer listas dignas desse nome e pouca ideia fazia do local onde as coisas chegadas à terra tinham sido descarregadas. Os únicos armazéns existentes eram tendas provisórias. Tinha pensado fazer as listas quando as coisas estivessem definitivamente armazenadas, disse hesitante. Jesus, Jesus, Jesus! Fraser, és um cretino! O contramestre engoliu em seco e espetou o queixo. Não posso fazer tudo. só com os homens que tenho, Major Ross. Palavra de honra. Então sugiro que requisites mais condenados. Morgan, tens alguma ideia de homens que possam servir? Também és um dos detidos. Deves conhecer outros. Conheço, senhor, bastantes. A começar por Thomas Crowder e Aaron Davis. São de Bristol e gostam de trabalho de escrita. Patifes. Mas demasiado inteligentes para morderem a mão que lhes oferece essa tarefa. E, portanto, não hão de roubar. Ameaços de que serão obrigados a cortar uma dúzia de árvores por dia e vão comportar-se perfeitamente. E tu? Eu posso ser mais útil noutro local, senhor, respondeu Richard. A fazer o quê? A amolar serras, machados e qualquer coisa que necessite de um gume afiado. Sei também pôr os dentes das serras, o que é uma arte. Tenho comigo algumas ferramentas e se a minha caixa foi metida no navio, terei tudo o que preciso, aclarou a garganta. Não quero caluniar as pessoas que mandam, senhor, mas os machados e machadinhas, infelizmente, são de qualidade inferior. E o mesmo se passa com as pás e as picaretas. Já reparei nisso, respondeu tristemente o Major Ross. Fomos enganados por especialistas, Morgan. Desde os oficiais do almirantado ao contratador e aos capitães dos transportadores, alguns dos quais se ocupam em vender roupa de boa e má qualidade, incluindo, tenho razões para acreditar, haveres pessoais dos condenados. Preparou-se para partir. Mas vou encarregar-me de ver se há uma caixa de ferramentas com o nome de Richard Morgan. Entretanto, leva o que precisares aqui do Furzer. Sejam sovelas, pregos, martelos ou arame. Assinou com a cabeça e saiu, enfiando o chapéu na cabeça. Sempre impecável, em todas as ocasiões, o Major Ross, como se tivesse acabado de ser passado a ferro. Manda vir o Crowder e o Davis. E podes levar o que quiseres, disse, mais do que mortificado, o tenente Furzer. Richard enviou-lhe os dois companheiros e escolheu ferramentas e materiais suficientes para terminarem os abrigos e começarem outros para as mulheres. As condenadas tinham-se transformado de súbito no ponto de interesse, pois detidos e fuzileiros solteiros desejavam livrar-se das paixões e desejos não realizados durante um ano ou mais. As idas e vindas, depois do cair da noite, eram tão numerosas que nem 10 vezes o número de fuzileiros de serviço teriam sido capazes de as impedir, mesmo que eles não estivessem, do mesmo modo, interessados no alívio das suas necessidades sexuais. Tudo isto se complicava pelo facto de o número de mulheres não ser suficiente e ainda mais por nem todas estarem interessadas em oferecer alívio sexual a homens esfomeados. Felizmente, algumas aceitavam a sua sorte e serviam alegremente todos os que chegavam, enquanto outras só o faziam em troca de uma caneca de rum ou de uma camisa de homem. As violações eram raras. Facto que se devia a algumas mulheres se disporem a servir vários homens e à maior parte deles ter escrúpulos em se impor às que não os queriam. Porém, desde o governador ao reverendo Richard Johnson, os chefes estavam horrorizados com as idas e vindas ao acampamento das mulheres, considerando-as depravadas, licenciosas e completamente imorais. Naturalmente porque tinham acesso às suas mulheres, fossem elas a senhora Deborah Brooks ou a senhora Mary Johnson. Alguma coisa teria de ser feita. Claro que o grupo de Richard também se escapava depois do anoitecer, exceto ele, Taffy Edmonds e Joey Long. Para Joey, ter McGregor parecia ser suficiente. Taffy era de uma raça diferente, um solitário de tendências misóginas que a súbita proximidade das mulheres acabara por reforçar. Era estranho, mais nada. Bastava-lhe cantar. Richard não estava bem certo das suas próprias razões para evitar esse acampamento, exceto o facto de talvez haver nele um pouco de Taffy. Não queria encarar a perspectiva de ter êxito com uma mulher depois de 2 anos longe de companhias femininas e mais de 3 desde Anne-Marie Latour, desde esta última, que o seu pênis não se excitara e ignorava porquê. Não era a extinção da força vital. Talvez antes uma terrível vergonha e remorsos por aquilo ter acontecido depois do desaparecimento de William Henry e de tantas outras desgraças. Não sabia nem queria saber, apenas que uma parte dele tinha morrido e outra caíra num sono sem sonhos. O que quer que tivesse acontecido dentro do seu espírito tinha banido o sexo. Ignorava-se por causa da prisão ou da liberdade. Mas o mais importante era que não o desgostava. No dia 7 de fevereiro, houve uma grande cerimónia. A primeira a que os condenados foram obrigados a assistir. Às 11 da manhã, conduziram os homens, separados das mulheres, para o extremo ocidental da enseada, por entre o terreno que estava já limpo para se fazer a horta. Com os seus mosquetes e fardados para desfilar, todos os fuzileiros marcharam ao som da música de pífaros e tambores, com pendões e bandeiras a esvoaçar. Sua Excelência o Governador Philip chegou pouco depois. Acompanhavam-no o Capitão David Collins, um gigante louro, e seu promotor, o governador-tenente-major Robert Ross, o inspetor-geral Augusto Alt, o cirurgião-geral John White e o capelão, o reverendo Richard Johnson. Os fuzileiros baixaram as bandeiras, o governador tirou o chapéu e saudou-os quando passaram a marchar com a banda. Depois disso, ordenaram aos condenados que se sentassem no chão. Armaram uma mesa de campanha em frente do governador e colocaram solenemente sobre ela 2 caixas vermelhas. Retiraram-lhe o selo e abriram-na à vista de todos. A seguir ao que o promotor leu em voz alta os termos do mandato de Philip, bem como a comissão do Tribunal de Magistratura. Richard e os seus homens ouviram apenas excertos. Sua Excelência, o Governador, estava autorizado, em nome de Sua Majestade Britânica, o Rei Jorge III da Grã-Bretanha, França e Irlanda, a ter plenos poderes e autoridade em Nova Gales do Sul para construir castelos, fortalezas e cidades e erigir as baterias que lhe parecessem necessárias. O sol estava quente e as atribuições do governador pareciam não ter fim. Quando terminou a leitura da comissão legal, alguns dos ouvintes estavam meio adormecidos e os capitães dos navios, que tinham vindo todos à terra para assistir, debandavam, pois ninguém lhes tinha arranjado assentos à sombra. O capitão Duncan Sinclair foi o primeiro. Graças ao seu chapéu de palha, Richard esforçava-se por se manter atento. Principalmente quando o governador Philip subiu a um pequeno estrado e se dirigiu aos condenados. Bem tentara, exclamou. Sim, bem tentara. Mas depois de 10 dias em terra, chegava rapidamente à conclusão que poucos entre eles valiam a pena e que a maioria eram incorrigíveis preguiçosos, indignos do que comiam, que dos 600 a trabalhar, apenas 200 faziam alguma coisa e que quem não trabalhava não receberia comida. A maior parte do discurso foi audível. Daquela figura franzina saía uma voz potente. De futuro seriam tratados com a maior severidade, pois era evidente que nada mais surtiria efeito. Em Inglaterra, o roubo de uma galinha não era punível com a morte. Mas aqui, onde estas aves eram mais preciosas do que uma arca de rubis, quem as roubasse morreria. Todos os animais estavam reservados para criação. A menor tentativa de subtração de um bem do governo seria alvo de enforcamento. E estava a falar a sério. Muito a sério. Disparariam sobre qualquer homem que tentasse entrar nas tendas das mulheres à noite, visto que não estavam ali para fornicar. A única união aceitável entre homens e mulheres seria pelo ato do matrimónio, senão para que teriam trazido um capelão. A justiça seria justa, mas implacável. Nem nenhum condenado deveria igualar o valor do seu trabalho com o de um agricultor inglês, já que não tinha esposa e filhos para sustentar com o seu salário. Era propriedade do governo de Sua Majestade Britânica, em Nova Gales do Sul. Ninguém seria obrigado a trabalhar para além das suas capacidades, mas todos teriam de contribuir para o bem-estar geral. O seu primeiro dever seria levantar um edifício permanente para alojar os oficiais, depois para os fuzileiros e, por fim, para eles próprios. Agora que fossem e pensassem em tudo aquilo, porque lhes falara muito a sério. Como é bom ser desejado, suspirou Bill Whiting, pondo-se de pé. Por que não nos enforcaram logo em Inglaterra, se era isso que tencionavam fazer-nos aqui? Soltou uma exclamação de desprezo. Que baboseira! Não fomos trazidos para aqui para fornicar. Que pensavam eles que aconteceria? Eu brinco com a história do carneiro, mas não tem graça nenhuma levar um tiro, só por me aproximar da minha Mary. Mary? Perguntou Richard. Mary Williams, do Lady Penrhyn. Mais que velha e feia, como ao pecado. Mas são minhas, as duas metades. Só minhas. Ou pelo menos eram, até saber que me matariam por ceder a um impulso natural. Em Inglaterra, o único que o poderia fazer seria o marido dela. Alegra-me muito saber da existência de Mary Williams, Bill. Aquilo não era o governador a falar. Era o reverendo Johnson, disse Richard. O homem devia ser metodista. Atrevo-me a dizer que foi por isso que aceitou este emprego. É demasiado radical para ter agradado a qualquer bispo anglicano. Por que trouxeram para aqui as mulheres se não nos podemos aproximar delas? Perguntou Neddy Parrott. O governador quer casamentos, Neddy, para satisfazer o reverendo Johnson. E suspeito que também para que toda esta expedição pareça santificada por Deus, continuou Richard, como se pensasse em voz alta. O aparecimento da fornicação no rebanho parece obra de Satanás. Bom, por enquanto não me caso com a minha Mary, disse Bill. Ainda há pouco me livrei de umas grilhetas para desejar submeter-me a outras. Podia ser esse o sentimento de Billy, mas certamente não era o de muitos de seus companheiros. A partir do domingo seguinte, um encantado capelão unia, pelos laços do matrimónio, um número cada vez maior de casais de condenados. Rações eram agora entregues semanalmente. Como era difícil controlarem-se para não devorarem tudo nos primeiros dois dias, e era tão pouco, principalmente agora que trabalhavam. Graças à abjeta gratidão do tenente Fraser, tinham agora cafeteiras e panelas, mesmo que sem grande coisa para meterem lá dentro. Terminaram a cabana com uma camada dupla de pequenas árvores a servir de paredes, umas na vertical, outras na horizontal, com finas ripas no teto para aguentarem os ramos de palmeira fortemente entrelaçados. Por dentro era bastante seca, mesmo com chuva forte, mas quando o vento soprava em rajadas, penetrava pelos espaços entre o entrançado. Para o evitarem, cobriram também as paredes exteriores com ramos de palmeira. Não tinha janelas e havia apenas uma porta que dava para a rocha de grés. Podia ser humilde, mas mesmo assim era muito superior à prisão do Alexander. Havia um cheiro forte, resina natural, em vez da doentia mistura de óleo de alcatrão e de composição. O chão era um tapete de macias folhas mortas. Além do mais, o grupo não estava acorrentado. E sobre ele não se exercia grande vigilância. Os fuzileiros já tinham o que fazer, tomando conta dos reconhecidos patifes, de modo que aqueles que nunca tinham causado problemas eram deixados à vontade, exceto nas inspeções regulares, para provarem que estavam no seu local de trabalho. O abrigo de Richard era pequeno e aberto, perto de uma série de buracos que estavam a ser escavados para a serração de madeira, por trás das tendas dos fuzileiros, o que não era tarefa fácil, com o leito de rocha a 10 centímetros de profundidade. Os buracos tinham de ser escavados com escopros e picaretas para partir a pedra. Embora as serras ainda não tivessem aparecido à luz do dia, desembarcá-las era um trabalho difícil e lento. Richard não dava vazão à quantidade de machados e machadinhas que tinha para amolar. Precisava de ajuda, senhor, disse ao Major Ross, logo no dia seguinte a ter começado a trabalhar. Arranje-me dois homens, e quando chegarem às serras e tiver de lhes dar a minha atenção, já terei um deles apto para tratar dos machados e das machadinhas. Vejo que tens toda a razão, mas porquê dois homens? Porque já houve discussões acerca da posse das ferramentas e não tenho possibilidade de fazer listas. Melhor do que uma lista seria um ajudante que soubesse escrever para gravar o nome do dono nos cabos dos machados e das machadinhas. Quando aparecerem as serras, poderia fazer o mesmo. Poupar-se-ia tempo aos fuzileiros, senhor. Os olhos claros e frios do major enrugaram-se aos cantos, mas a boca não sorriu. Pronto, Morgan, tens mesmo cabeça. Suponho que saibas quem queres ter contigo. Claro, senhor. Dois dos meus homens. O Connolly para escrever e o Edmund para aprender a arte de amolar. Ainda não localizei a tua caixa de ferramentas. O desgosto de Richard era genuíno. Que pena, suspirou. Tinha ferramentas tão boas. Não desesperes, vou continuar à procura. Fevereiro prosseguiu com trovoadas, alterações ocasionais no mar calmo e uma umidade sufocante que acabava sempre num monte de nuvens negras no céu a sul e a norte. As tempestades de sul traziam consigo abençoados períodos frescos, enquanto as de norte chegavam com granizo do tamanho de ovos e um ar muito abafado. Salvo as diferentes variedades de ratos e os milhões de formigas, carochas, centopeias, aranhas e outros incómodos insetos, as formas de vida em terra pareciam raras. Pelo contrário, o céu e as árvores estavam sempre cheios de milhares de pássaros, quase todos espetacularmente belos. Havia mais espécies de papagaios do que se podia imaginar, enormes e brancos, com assombrosas cristas amarelo-enxofre, cinzentos, com peito de ciclame, negros matizados, pequenos acastanhados com pintas, vermelhos e azuis, verdes e muito mais. Um enorme pássaro, guarda-rios, castanho, matava as cobras, quebrando-as nos troncos das árvores e soltando um riso maníaco. Outra ave, também muito grande, mas que não voava, tinha uma cauda em forma de lira grega e andava como os pavões. Aqueles que acompanhavam o governador nas suas explorações afirmavam ter visto cisnes negros. As águias tinham 3 metros de envergadura e disputavam as presas com açores e falcões. Tentilhões e carriças diminutos, atrevidos e vivos, esvoaçavam por ali sem receios. Todo o reino das aves era maravilhosamente colorido e o seu canto distraía toda a gente. Alguns pássaros tinham-no mais delicado que o do rouxinol. Outros soltavam guinchos roucos. Outros ainda pareciam o repicar dos sinos. E um enorme corvo negro, possuía o mais infeliz e desolado dos gritos que algum inglês jamais ouvira. Mas o facto mais triste acerca destas miríades de pássaros era que nenhum servia para comer.